pedra agora é porão, tira de cima de mim esse pedaço de pedra. Me dá um abraço que o chão se abre debaixo de nós e até o coxo tropeça. Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar, e o laço sempre se fecha. Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar num poço cheio de merda. Quem tinha tudo na mão, quem não prestou atenção, quem tem tamanco não sobra. Quem tem cabeça, pulmão, bexiga e coração já vai pulando na cova. Quem é doente do pé, o pai de todos quem é? Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou e o mundo todo afundou no dia da pá virada. Do meio-dia no meio do tiroteio, me deu receio do feio que veio lá. De ficar velho no meio do mundo inteiro, me deu receio da bomba que vou soltar. Quem tem cadastro não sobra, quem tem um pão pra comer. Quem tem cadastro não sobra, meu amor, meu amor. Olha, não tem ninguém na rua, não vi ninguém no açougue, não tem ninguém lá pra abandonar. Olha, não tem ninguém na praça, só tem um sol sem graça, não tem ninguém pra ver e contar. Telhado agora é porão, tira de cima de mim esse pedaço de pedra. Me dá um abraço pro chão, se abre debaixo de nós que até o coxo tropeça. Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar, e o laço sempre se fecha. Bem que o anão me contou que o mundo vai terminar num poço cheio de merda. Quem tinha tudo na mão, quem não prestou atenção, quem tem tamanco não sobra. Quem tem cabeça, pulmão, bexiga e coração já vai pulando na cova. Quem é doente do pé, o pai de todos quem é? Cadê o rei da cocada? Tá na quebrada, quebrou, o mundo todo afundou no dia da pá virada. No meio-dia, no meio do tiroteio, me deu receio do feio que veio lá. De ficar velho no meio do mundo inteiro, me deu receio da bomba que vou soltar. Quem tem cadastro não sobra, quem tem um pão pra comer. Quem tem cadastro não sobra, meu amor, meu amor.